E aí, galera que tá acompanhando o Hangout do Ônibus Hacker, quem tá falando é o Fidel. Eu certamente não vou conseguir participar do começo, não sei se eu vou chegar depois, então vou deixar aí, conforme a sugestão do nosso companheiro Zuard, deixar meu brinde. O meu brinde vai pra galera do Collab, que é um pessoal que organizou recentemente um encontro de Rede Smash, um treinamento de Rede Smash. E eu tive a oportunidade de participar, foi lá em Monteiro Lobato, foi bem bacana. A gente teve discussão técnica e vamos dizer assim, política sobre a questão de espectro, rádio e coisas do tipo. Fizemos várias coisas práticas com uma galera bem bacana, de várias áreas diferentes. E eu tô indo na pilha de bombar essa, de movimentar essas redes meshes e serviços locais aí, como uma possibilidade de construir uma outra internet, uma alternativa para a internet, assim, coisas sendo mais distribuídas. E acho que tem tudo a ver com o rolê do ônibus hacker, acho que é um tipo de ação que dá para casar aí com as invasões. E aí nas próximas invasões acho que é uma coisa que eu toparia estar puxando. É, eu vou aproveitar aí também o meu brinde para sugerir: será que a gente não consegue fazer uma invasão, mesmo que sem um ônibus, na CryptoRave? Tem até amanhã para mandar proposta. Se alguém se empolgar com alguma sugestão, talvez algo, falar algo sobre esses grupos no estilo Capitão Planeta, pode ser uma boa, não sei. Se alguém topar pensar isso junto comigo, eu tô dentro. Mas até amanhã, mas acho que ainda tem tempo. E outra coisa, Zuard, eu acho que você devia transformar essa parada aí do Happy Hour num tipo de um podcast. Acho que tem caldo para funcionar, não sei, minha sugestão. Mesmo que seja nesse rolê meio assíncrono aí, eu acho que ia ser massa, beleza? É isso aí, gente. Até mais.